mas o amor que eu perdi ao novamente encontrar. As curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar. As curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar. As curvas se acabam na estrada de Santos. Eu não vou mais passar. O rei Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos, para o Marcos Amaral, de Lisboa, Portugal, meu novo amigo do Facebook. Ele é mineiro, de Teófilo Otoni, mas já está há 9 anos lá em Portugal, está curtindo o nosso programa pela internet, direto no radioestudiobrasil.com.br. Ele também é compositor, diz que está mandando uma música para mim, assim que chegar vou mostrar para vocês. Ô Marcos, um abração para você, muito obrigado pelo carinho, né? Lá na terrinha, lá em Portugal, um abraço para todos os portugueses que estão ouvindo o nosso programa também. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Para minha amiga Areta Carvalho, lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, lá da Super 90 FM. Areta, muito obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo ao nosso Facebook do perfil número 2. Essa aqui é uma raridade que o meu assessor para assuntos de música antigas, o professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, ele procurou no fundo do baú e vai agradar os gaúchos. Teixeirinha, Recordações de Ipacaraí. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Uma noite linda eu te encontrei junto ao lago azul de Ipacaraí. Tu cantavas triste quando eu cheguei, velhas melodias em Guarani. E foi tal encanto nasceu, veio renascer teu amor em mim, e suave aroma nos envolveu, e tuas brancas mãos eu senti o calor, e com tais carícias me deu amor. Onde estás agora, Cunhataí, que teu suave canto não chega aqui? Onde estás agora, meu ser te espera com frenesi? Tudo te recorda, meu doce bem, junto ao lago azul de Ipacaraí, onde para sempre meu amor te chama, Cunhataí. Agora meu ser te espera com frenesi. Tudo te recorda, meu doce bem, junto ao lago azul de Ipacaraí, onde para sempre meu amor te chama, Cunhataí. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Teixeirinhas, Recordações de Ipacaraí. No próximo bloco eu vou conversar com o cantor, compositor e radialista Diego Valadares. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, gente, eu anunciei no início do programa que eu ia receber hoje aqui um grande amigo. Ele é cantor, ele é compositor, ele é radialista. Ele bate o corner, ele cabeceia e faz o gol. E ele tá todo chibante, chibante da minha terra, enjoado, assim, né? Com o nariz arrebitado, porque ele lançou um CD novo. E tem duas modas que já estão, né, rasgando pra esse mundo afora aí. Mas eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar essas duas músicas novas, mas antes eu vou conversar com ele, meu amigo Diego Valadares. Tudo bom, Diego? Ô, Cleiton Aguiar, graças a Deus. Melhor agora que no seu programa, né? Mais uma vez. Ô, Diego, graças a Deus. Esse ano de 2014, eu tenho acompanhado o seu trabalho, foi um ano muito bom para você, né? Um ano de um crescimento grande, né? Porque o seu programa da Rádio Estúdio Brasil, que é um programa que agrada demais da conta, eu sei disso, porque na Super 95 FM, na nossa rádio lá, ele está arrebentando, né, é uma vitrine importante, né, porque você passa em centenas de emissoras de rádio pelo Brasil afora, pelo exterior, e é a principal vitrine que você tem para mostrar o seu trabalho, né? Então houve um crescimento muito grande em 2014, né, do Diego Valadares. É verdade, Cleiton. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus por ter saúde, né, e enfim, tudo isso. Esse espaço que eu tenho, essa oportunidade que eu tenho na central de produção da Rádio Estúdio Brasil, de estar com você, com a Adelson Moura, com a Márcia, para mim é uma honra. E, como você disse, é a vitrine... Porque você é cristão novo, trabalhando com os dinossauros do rádio brasileiro. Exatamente. Né? O então, Edelson, me parece que ele já tem 55 anos de carreira. De rádio. De carreira, né? A Márcia um pouco menos, né? Márcia um pouco menos, né? Pra você ter uma noção, dos três eu sou o caçulinha, né? Então. E eu tenho 30 e tantos anos, você imagina, né? Eu sempre digo que me sinto honrado por estar entre os maiores do rádio do Brasil. Porque você, Cleiton Aguiar, Adelson Moura, Márcia Ferreira, através da Rádio Nacional na época, vocês realmente conquistaram o Brasil e a credibilidade de serem, de estarem entre os maiores apresentadores do rádio. É, então, para mim é uma honra estar entre vocês. O povo brasileiro é um povo muito bom. Eu estou numa escola boa, estou numa escola boa. Você é jeitoso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar o primeiro grande sucesso do Diego Valadares, né, que o Brasil inteiro cantou com ele. A composição é dele mesmo, Cabra Danado. Ei. Recebendo o Diego Valadares, ele cantou o Cabra Danado aqui, Não é o Diego, ele é radialista, ele é cantor, ele é compositor. E é um camarada o seguinte, eu já gostei de cantar igual ele, mas ele gosta, hoje ele gosta mais do que eu. Toda semana, 2, 3, 4 shows, né, Diego? É verdade, graças a Deus nós temos aí uma agenda bacana, Cleiton. Às vezes a gente canta tarde, noite, porque eu trabalho aqui em Brasília e região. E você conseguiu um negócio interessante, você não precisa nem viajar para fazer esse tanto de show. Você faz aqui mesmo, porque Brasília hoje é uma grande metrópole. Exatamente. Né? Nós Brasília temos aqui hoje o Distrito Federal com o entorno, tem 4 milhões de habitantes. Exato. Então são centenas de casas noturnas, de clubes, de festas, né? E você conquistou uma clientela que você trabalha muito o ano inteiro, né? Exatamente. As melhores casas de shows, os clubes, e também feiras, né, que acontecem aqui na região, e festas fechadas. Eu trabalho muito com eventos de empresas. Então, você que é empresário de eventos no Brasil inteiro, né? Você aproveita para levar o Diego Valadares, porque o show dele é um show animado. Eu já assisti algumas vezes. Obrigado. Né? E você tem alguns tipos de estrutura. Você tem a banda para fazer o grande show. Sim, sim. Mas se for uma festa menor, você vai, né, com 1 ou 2 músicos. Exatamente, e tal. Exatamente. Né? Um tecladista, um sanfoneiro, uma guitarra, a gente já faz o show também. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou mostrar uma música sua. Que essa música tem o quê? Tem uns 2 meses que você lançou? Dois meses. É. Uhum. E tem feito muito sucesso aqui no nosso programa. Graças a Deus. A composição é do próprio Diego Valadares e do Ismar Martins. Vocês aproveitam, gente. Tá baratinho, ó. Tô na promoção. Vamos lá. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, fácil de pegar. Diego Valadares, estou na promoção. Essa aqui pegou na veia, né, Diego? Exatamente. Essa música, Cleiton Aguiar, foi interessante. Eu estava na expectativa de gravar uma música diferente. Eu estava sentado em uma choperia tomando um caldo, inclusive, um domingo à noite. Aquele finzinho de domingo, você vai tomar um caldo para recuperar as energias e dormir, né? Tomando caldo, tive a ideia. Tô na promoção. Eu falei, dá uma música. Já veio o início da música, liguei para o produtor Ismar Martins em Unaí. Ele, com 2 dias, falou, Valadares, tá pronta a música, pode vir colocar a voz, já fiz até o playback. É, o Vismar é um grande compositor. Em 10 dias a música estava pronta, graças a Deus. Eu recebi o Vismar aqui com os filhos dele na dupla. Ricardo e Ronael. É. Tiveram no The Voice Brasil. É, eu vi eles lá. Muito bem. Viu? Então, rapaz, essa aqui caiu logo no agrado do povo, né? Exatamente. Foi um presente, de fim de ano que você ganhou e passou pro povo, né? Graças a Deus. Gente, eu vou convidar o Diego pra gente tomar um cafezinho, porque casa de mineiro tem que comer uma lasquinha de queijo e tomar um cafezinho. Mas a gente volta já já. Você está ouvindo programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou recebendo hoje com muita honra, com muita alegria no nosso programa o cantor e compositor e radialista Diego Valadares, que tem feito um trabalho aí de mais de 30 anos na estrada, né? Quase 30 anos na estrada aí. É verdade. Já teve parceiro, já teve duplas, mas já tem quantos anos já na carreira solo de carreira cantor? Carreira solo desde 2000. 2000, né? Então já Exatamente. São 14 anos na estrada, Exato. Né? Exato. Antigamente era muito difícil, antigamente sertanejo não aceitava o cantor solo. Exato. Hoje está ficando difícil para as duplas, né? Exato. Está mudando Nós a configuração. Vários cantores solo, né, que fazem shows, trabalham da mesma forma. Porque o show é a mesma coisa da dupla. O problema... Sempre tem um da banda que faz uma segunda, aí fica bonito. E outra coisa, a não ser aquelas duplas que são irmãos, porque briga, mas não separa, uhum. Alguns, infelizmente, até separam, como o Jean e Giovanni se separaram agora, Exato. Né? Exato. Mas é difícil administrar. Eu sempre digo que as duplas acabam por dois motivos: por falta de dinheiro e por excesso de dinheiro. É verdade. Né? Quando não tem dinheiro, o pessoal tenta e desiste. Quando tem dinheiro, começa a brigaiada. Acho que foi o meu caso, viu? Falta de dinheiro, quando eu passei. Mas deixa eu mostrar aqui uma música. Eu gosto muito dessa música, toquei demais no nosso programa. Né? E agora estou tocando Tô na Promoção, porque é uma música nova, mas essa aqui Obrigado. É uma música que eu gosto muito, a composição do Patrick, Diego Valadares, Por Causa Dela. Isso. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pia, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mas eu mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei Diego Valadares, por causa dela. Ô Diego, eu tenho uma notícia boa pra te dar. Opa. O seu programa tá lá na Super 95 FM de Coromandel. Sim. É uma emissora nova, né, nasceu de uma história incrível, demorou 25 anos. Eu ganhei essa rádio em 89, quando o presidente era José Sarney, ministro das comunicações era Antônio Carlos Magalhães, e só consegui botar no ar, né, 25 anos depois. Coisas da burocracia brasileira. Sim, sim. E nós, talvez porque Coromandel criou uma expectativa. Lá em Coromandel tem uma rádio muito forte, muito importante, a Gerais FM. Sim. Né, do meu amigo Álvaro Pereira, do meu amigo Dr. Marcelo Machado, uma rádio muito forte na região lá e tem 20 anos que está no ar. Né? Mas eu, na minha cabeça é o seguinte, eu não disputo, eu não abro competição contra ninguém. Eu, sim, não cheguei para disputar audiência com a Gerais, tá, não. Certo. A Gerais é uma rádio que já está garantida, ela já tem os ouvintes dela. Né? Uhum. Nós chegamos para trazer uma outra opção, é um tipo diferente de rádio. E as pessoas vão ter duas rádios para escolher. Então, exatamente. É uma maravilha. Ainda tem a Cidade FM de Coromandel, que é uma comunitária, né? Uhum. E o seu programa está lá meia-noite, né? E com grande sucesso. Que ótimo. A nossa rádio, ela atinge uma região grande, cidades importantes, ali, mais de 30 cidades da região ali. Olha, sim. E estamos também na internet, né? No www.super95fm.com.br. Maravilha, Cleiton. Eu queria que você deixasse os seus contatos. Maravilha. Né? Então, continuando aí no assunto da Super 95 FM, aproveitar e mandar um abraço aí à galera que está dirigindo no trânsito, aí ouvindo o nosso programa meia-noite, a galera dos quiosques, né? É, dos pessoal. Comércios. Tomando ouvindo Mundo Sertanejo. E aquelas modas apaixonadas que você toca, o cara depois que toma duas, ele fica apaixonado, ele fica romântico, ele fica meloso. É meloso, né? Então, um abraço a todos da equipe da Super 95 FM, a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Vocês que curtem o Mundo Sertanejo também. E hoje eu tenho a honra de estar com o Cleiton Aguiar aqui no programa, também tocando as minhas músicas. Cleiton Aguiar, para contratar Diego Valadares e banda aí para sua cidade é fácil. No Zap Zap. Hoje o Zap Zap é rápido, isso, né? É o 61-9973-0555. 9973-0555. Para os contratantes de shows, para os fãs, para os ouvintes que queiram também pedir música, pedir alô. E você está nas redes sociais também, né? Facebook, é só pesquisar Diego Valadares, no Instagram, em tudo. Entra no Google lá e bota Diego Valadares, exatamente, que você vai saber até a marca de papel higiênico que ele gosta de usar. Exatamente. No YouTube, né? Nós temos vários vídeos bacanas no YouTube. E muito obrigado, Cleiton Aguiar, por esse espaço. Não, mas você ainda não vai embora, não, porque você está lançando uma música nova, que essa aqui eu vou tocar pela primeira vez no programa. Sofrência, como sofrência, diz. Essa bateu na veia também, porque é uma música apaixonada, né? Exatamente. Até o Edel soube que o Edelson Moura queria tomar ela doce para gravar e tal, etc. E não sei se ele não vai gravar mais para frente, não. Pois é. Né? A composição é do Reinan Brasil. Lançamento nacional aqui no meu programa, que já está tocando em vários lugares. Como eu estou tocando, estou na promoção, vai ser a primeira vez que eu vou tocar essa música nova do Diego Valadares, Me Perdoa. Amor, sinto muito a sua falta, me perdoa. Olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado? Porque você se foi. Olhando as estrelas e comecei a chorar. E como pude machucar? Quem a gente ama, mas me perdoa. Foi loucura, uma falha na vida, gesto sem pensar. Foi da boca pra fora o que eu disse, falei por falar. Na verdade eu quero você na minha vida. Eu vou pro boteco, beber e encher o caneco. boca pra fora o que eu disse, falei por falar. Na verdade eu quero você na minha vida. Pai, Diego, essa aqui, me perdoa, chamada, é do, né? Cabra meteu o chifre no chão e sai arando, né? É verdade, essa música, eu estava comentando com você em off, caiu de paraquedas, né? O Renan Brasil é cantor também, me convidou para fazer uma participação no CD dele. Quando cheguei no estúdio para gravar minha voz, eu nem conhecia a música. E era essa música aí? Exatamente. Quando eu vi o playback e ele começou a cantar, me apaixonei. Aí ele me autorizou a gravar também pro meu CD. Olha só que beleza. Então tá aí a música, Me Perdoa, música muito apaixonada e tô muito feliz, graças a Deus. Tô lançando duas músicas novas, fortíssimas. Tô na promoção e Me Perdoa. Ô Diego, olha, o ano de 2014 tá acabando, 2015 já tá ali, né, botando a cara de fora. Sim. E eu desejo a você que em 2015 você tenha um ano ainda melhor do que você teve, que já foi muito bom, 2014, amém, né? Que amém. Você tenha muita paz, muita saúde. E que nós possamos continuar aí, né? Espero que no final do ano de 2015, antes disso também, mas no final do ano de 2015, você esteja por aqui fazendo um balanço do que você fez no próximo ano, né? Já estamos combinados. Tá certo. Agendados. Cleiton Aguiar, muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Feliz ano novo 2015 para todos nós, para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Que Deus continue iluminando nossos caminhos e nos dando muita saúde, muita paz. E claro, o resto a gente trabalha e consegue, né? Muito obrigado a você, um beijo para os seus ouvintes e que Deus nos abençoe sempre. Amém. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho um cachorro aqui em casa, porque o meu estúdio é na minha casa. E eu tenho um cachorro ali, o Zig, que se eu não for lá, o artista tem que posar aqui. Não sai não, ele não deixa sair não. Eu vou lá soltar o Diego e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, minha gente, o Natal está chegando. Hoje é segunda-feira, dia 22. De 24 para 25 é a festança, e dia 25 é o dia do nascimento do menino Jesus. A gente observa que quando chega nessa época, as pessoas vão se tornando mais humanas, mais solidárias, mais fraternas, mais alegres. Pena é que isso não seja estendido o ano inteiro, né? Mas mesmo assim tem gente que não se deixa impregnar pelo espírito do Natal. Transformaram o Natal numa grande festa, num grande evento comercial, quando na verdade o Natal é para celebrar o nascimento do menino Jesus. Então, época do Natal é para você reunir os amigos, reunir a família, confraternizar, praticar a verdadeira caridade. E olha, eu tenho absoluta certeza que na sua casa, no seu guarda-roupa, você está trocando coisas esse final de ano, está trocando o ferro elétrico, o liquidificador, a geladeira, a televisão, o sofá. E você não tem o que fazer com isso. Roupas, calçados, bijuterias, tudo, tudo. Eletrodoméstico, eletroeletrônicos. E isso que você está, que você teve o privilégio de comprar um novo, mesmo tendo um em bom estado, tem gente que não tem. Você já parou para pensar nisso? Então, ao invés de você vender por 50 contos, 100 contos, pega um negócio desse e dá para uma família bem, bem perto de você. Infelizmente, no Brasil é assim. More onde você morar, perto da sua casa, tem sempre alguém que está precisando de alguma coisa. Né? Então, essa é a nossa dica de hoje. Deixe-se impregnar do espírito de Natal e pratique a verdadeira caridade. Música nova do Gustavo Lima, Te Quero Pra Sempre em Mim.

não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do amor, do nosso amor. Zezé e Luciano, flores em vida para Joseli Pedro, chegando aqui no nosso Facebook. Um abraço, muito obrigado pelo carinho e pela participação. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vem aí o novo CD da Márcia Ferreira. A Márcia Ferreira, que ela se tornou mundialmente conhecida com a sua canção Chorando Se Foi. É uma música que ela fez a versão para o português, ela mais o Zé Ari. E foi a música brasileira mais tocada, até mais do que o Ai Se Eu Te Pego. Não teve essa repercussão que teve agora, porque naquela época não tinha internet, naquela época não tinha a televisão não transmitia como transmite hoje, praticamente em cima dos acontecimentos. Mas a Márcia recebia direito autoral de 180 países, né? Foi realmente, foi gravado com ela, ela ganhou o disco de ouro, depois o grupo Kaoma gravou o Chorando Se Foi. E no ano passado, uma transformação na vida da Márcia, ela decidiu passar a cantar música gospel. Lançou um CD de salmos maravilhoso e lançou agora, está lançando agora, né, já deve saindo essa semana, o seu novo CD com músicas religiosas, com músicas gospel, né? E tem também, além das canções, tem alguns salmos, um CD maravilhoso. E você já pode começar a pedir, né, o Márcia Ferreira Cantora, @gmail.com, ela manda pelo correio. O CD de salmos custa R$15, o CD com as músicas custa R$10, tá bom? Você manda nome e endereço, é pelo Projeto Confiança, e a Marcinha manda para sua casa. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e efetua o depósito. Por isso é que chama Projeto Confiança, né? E quem vai fazer a oração de hoje, para você que está aniversariando, para você que está completando mais um ano de vida, e eu desejo toda a sorte do mundo, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, é exatamente a Márcia Ferreira, que vai trazer o Salmo número 5, oração pedindo proteção a Deus. Salmo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do Teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da Tua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o Teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da Tua presença, pois eles muitas vezes quebram as Tuas leis e se revoltam contra Ti. Mas os que buscam abrigo em Ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque Tu os defendes. Os que Te amam encontram a felicidade em Ti. Pois Tu, ó Senhor Deus, abençoas os que Te obedecem. A Tua bondade os protege como um escudo. Bonito esse salmo, né? Márcia Ferreira, salmo número 5, oração pedindo proteção a Deus para o Eurivan Lopes. Ele é de Colinas do Tocantins, mas ele mora em Goiânia e chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Aproveitando, mandar um abraço para os meus amigos de Colinas, que curtem o nosso programa pela Líder FM, importante emissora lá na cidade que fica no quilômetro 1000 da Belém, Brasília. Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, com a participação de Pedro, Paulo e Matheus, Não Aguento Essa Saudade. Debruçado sobre a mesa, embriagado de paixão, eu estou desesperado, vivendo uma ilusão. Já faz mais de uma semana que ela me abandonou, e por esse amor bandido já não sei aonde estou. Diga por favor o que devo fazer pra curar essa dor e para de sofrer de amor. Diga por favor. Estou vivendo em prantos, pareço um menino chorando aqui jogado, esse é meu destino. Viver mendigando carinho, sofrendo de amor, meu Deus, isso é castigo. Ai, ai, eu bebo, sofro, choro noite e dia. Minha vida é uma agonia e o remédio é beber. Ai, ai, eu vivo nos botecos da cidade, não aguento essa saudade que hoje sinto de você. Chega pra cá nossos amigos, Pedro, Paulo e Matheus, Ronaldo Estrada e Rafael. Simbora, simbora. Debruçado sobre a mesa, embriagado de paixão, eu estou desesperado, vivendo uma ilusão. Já faz mais de uma semana que ela me abandonou, e por esse amor bandido já não sei aonde estou. Diga por favor o que devo fazer pra curar.

minha volta no começo ou fim do ano. Zé Calixto e Tião Caetano vão comigo passear naquela casa tão modesta e pequenina, onde a dona Brasilina certamente irá falar. Bom dia, dona Brasilina. Bom dia. Tem um papai desse comigo não, dia. Fica me remedando na rádio. Desde esse tempo falar, tio. Olha, tempo que eu te vi aí com o Mandel, dá um pulinho lá em casa. Deixa a casa depois, mais um cafezinho, graças a Deus tempo tem. Eu virei sim, mas e o seu amor? Ele não vai ficar com ciúme? Ah, vai tomando, tio. Trem bobo, não gosto disso não. Vou botar tudo pra dormir. Joana Padeira, o Chapo e o Antero, quanto bem que eu lhes quero, não me esqueço de ninguém. E terminando esta simples homenagem, vou contar uma passagem de outro ser que quero ver. Um certo dia, quando voltava da escola, eu ouvi o velho Lola conversando com alguém. Foi lá na casa do Perique. Tava lá o Lola encostado na parede, quando passou uma senhorita e falou: Olá, Lola, você está bom? Ah, eu tô, e você? Você está contente hoje, não? Ah, eu tô, e você? Ah, mas que elegância, tá de calça nova, hein? Ah, eu tô, e você, tá boa? Quanta saudade das festanças de janeiro, da sanfona, pé de bode, do amigo Toi Barreiro. Relembrando Goiás, ele mesmo cantou e interpretou esses tipos aí, ele é que está interpretando também, viu? Tipos populares da minha terra, e eu conheci todas essas figuras. Coromandel naquela época, hoje acabou esse negócio, né? Mas antigamente tinha figuras pitorescas e interessantes, e o Goiás, como era um cronista do seu próprio cotidiano, ele sabia muito bem captar isso e escrever belas histórias como essa que ele cantou e contou para vocês agora. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. E o povo sabe das coisas mesmo, né? Aquilo que está parecendo ser o fim para você pode ser o início de uma grande virada em sua vida. Aquilo que está parecendo ser o fim para você pode ser o início de uma grande virada em sua vida. É, isso é uma grande verdade, né? É da treva que nasce a luz. É do caos que nasce a prosperidade. É assim que as coisas são. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Dani e Diego. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Estou recebendo uma mensagem aqui do João Pereira. Cleitão, gosto muito do seu programa, porque só toca música. Digo isso porque a maioria do que se toca nos meios de comunicação não se deve considerar música. A turma do cabelinho arrepiado está cantando ruim demais. Sempre que posso, ouço o seu programa pela Cidade FM de Santana do Ipanema, Alagoas. Eu moro aqui há quase 10 anos. Cleiton, eu já sou também um pouco velhinho, então me permita brincar com você. Outro dia, falando com o Júlio Almeida, eu disse a ele que a Marina Moura é muito bonita e tem uma risada feia da peste. E você é o contrário. KKKKK, tá escrito aqui, ele deu uma risada lá, né? Deus te abençoe. Ô João, graças a Deus que você me acha feio, que esse negócio de homem me achar bonito. E com essa modernidade hoje está tudo organizado, os rapazes estão podendo casar com os rapazes também. Mas eu sou do tipo antigo, rapaz. Lá na minha terra, eu sou do tempo que casal era de homem, de mulher. Era, rapaz, você acredita que era? Eu sou antigo demais. E depois de velho, não dá nada contra, cada um faz da sua vida o que quiser. Mas eu sou do tipo que a porca aperta é o parafuso, viu? E o João, ô João, você sabe que eu não estava sabendo que o nosso programa estava passando lá em Santana do Ipanema e Alagoas. O Edelson Moreira fica trabalhando demais, esquece de contar para minhas rádios que isso aqui... Essa aqui fica na cidade de Santana do Ipanema, Alagoas. Quem nasce lá é santanense. É uma cidade que, segundo o IBGE, tem 46 mil habitantes, 437 quilômetros quadrados de território. É uma cidade antiga, foi fundada em 24 de abril de 1875. O prefeito atual é o José Mário da Silva, do Partido Verde. E Santana do Ipanema fica a 207 quilômetros de Maceió e faz divisa com Carneiros, Dois Riachos, Major Isidoro, Olho d'Água das Flores, Olivença, Pernambuco, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira. Quem me avisou foi o João Pereira. Obrigado, viu, João? E um abraço para os meus amigos, meus colegas da Cidade FM de Santana do Ipanemas, bem ali nas Alagoas. Eu adoro Alagoas, né? Sempre passo férias lá na Praia do Francês, lá naquelas belíssimas praias ali do litoral, na Praia do Gunga. Só tem lugar bonito ali, né? Praias tranquilas, sossegadas, um povo bom. Gosto demais de passar férias em Alagoas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Dani e Diego Asas. Vou bater as asas por aí, vai lembrar de mim. Quando me perder, vou voar bem alto sem noção. Avisei meu coração pra te esquecer. Vai bater saudade, vai. Vai doer no peito, vai. Quando me ver, lágrimas nos olhos, o perdão. Obedece a ilusão pra entender. Vou voar longe de ti pra sorrir e melhor assim. Vou voar e ser feliz. Desculpa, mas eu vou buscar em outro coração que você não foi pra mim. Bater as asas por aí, vai lembrar de mim quando me perder. Vou voar bem alto sem noção. Avisei meu coração pra te esquecer. Vai bater saudade, vai. Vai doer no peito, vai. Quando me ver, lágrimas nos olhos, o perdão. Obedece a ilusão pra entender. Vou voar longe de ti pra sorrir e melhor assim. Vou voar e ser feliz. Desculpa, mas eu vou buscar em outro coração o que você não foi pra mim. Vou voar longe de ti pra sorrir e melhor assim. Vou voar e ser feliz. Desculpa, mas eu vou buscar em outro coração o que você não foi pra mim. Desculpa, mas eu vou buscar em outro coração o que você não foi pra mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dani Diego Asas. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer um grande mestre. Vocês não vão reparar na qualidade da gravação, que essa gravação foi feita há 75 anos atrás, em 1939. É uma raridade pesquisada pelo professor Júlio César Rezende. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Orlando Silva, A Jardineira. Caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi?